baile do Patrese. Patrese sem tese. O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. E aí? O homem do baile mandou avisar que hoje o baile vai amanhecer. Pressão pra todo lado, o show não vai parar. É o baile do Patrese. Vai começar! Joga a mão pra cima que o baile vai começar. Solta essa batida top, DJ do Pará. Como é que é? O baile do Patrese, pode fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. É o baile do Patrese, pode fazer barulho. E aí, DJ Patrese? Olha o que a galera fala quando o Patrese tá tocando. Como olha o que a galera fala. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, explode o bagulho. Brotar no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brotar no baile do Patrese, tira brava com teu ex. Brotar no baile do Patrese, tira brava com teu ex. MC Rick na voz. O Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. O Patrese tá tarado, ele vai te deixar marado. Ele vai te deixar tarado, ele vai te deixar maluca. O Patrese tá tarado, ele vai te deixar maluca. Vai te dar tapa na cara, cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai te dar tapa na bunda, vai te dar tapa na cara, vai dar ou vai descer, vai dar. Embriagado. Música do Marlon B. Quero me preparar na minha roupa. Alô, Mel. Só fico o resto do seu bem. E aí, Matheus? A Erika também. Aquele abraço. A minha saudade já tinha tomado o rumo na vida. Mas desandou com a sua ligação. Agora que foi, mano. Não tô com nada pra dizer que não. 10 mil anos já aparece. Seu colchão. Chego apaixonado e saio arrependido. É verdade, meu parceiro Ricardo. Você é velha guarda, meu irmão. Ele tá de volta. Gerente Elvin e companhia do Paulista. Moraes é o bicho. Foi até bom te encontrar. Mas é o baile do Patrese que eu amo. Lá vai, lá vai. E disso eu nunca me engano. Se tu quiser, sentir a pressão. Agora você. DJ Patrese. Patrese. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. E Pina Mudinho, o Helder também dos mal falados, o Matheus, o bairro da fé. Ela joga o rabetão, ela joga o rabetão. Agora! Santos, eu achei Netinho GDK. Aqui, ó. Dói a solidão. Vocês! E agora chorar. Vai, barra! Vai, vai, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já te esqueci, não quero mais você. Bate bronca. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. São os quatro caras que a bandida se amarra. Homem da Ria Boutique. Artista. E ele? O machador da quebrada. Bora, bora, bora. E aí, Boca Melo? E o DJ Patrese. Olha o Alan. E o DJ Patrese. Eu tô onde? No croco, eu tô no croco, eu tô no croco, eu tô no croco. Tu tô no croco. Onde você apareceu? Eu tô no croco, eu tô no croco. All you people in the house, get up and scream and shout. Olha o Caquinha, olha o Caquinha, olha o Caquinha. Hulk Magrelo contigo, vai. Costelinha do Croco. Trago uma novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é um passinho mais sensível, eu inventei. O quê? Ah, eu sei que eu já lancei. Chá, tu, lê, ei. Chá, tu, lê, ei. Essa vida vira minha amiga. Sabe por que o MC Rick dá valor nas bandidão? Sabe por que o MC Rick dá valor nas bandidão? Sabe? Ele é foda, caqueado, vai, vai. Não para. Hoje não. É aniversário também do empresário Fernando. Vamos sair do Zeca. Tá comigo. Lá vai, lá vai, lá vai. Gordinho. Vai uma tremida aí, vai. E toma caqueado, deixa em cada aniversário do Gordinho. O bagulho tá doido, olha o Gordinho batendo, batendo. Do que, do que, do que, vai. Calma, Gordinho. Já calma, desgraçado. É aniversário do Gordinho do bar. E ele tá aqui em cima do animal. Do som que ele dá valor. Parabéns, Gordinho. Felicidades, muitos anos de vida. Paz, saúde, sucesso. E crocodilo sempre na tua mente. A dentada segura. Então bora, bora. Treme, Gordinho. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vai tremendo, vai tremendo. Treme, treme, treme, treme, treme, treme, treme, vem. É tudo ao mesmo. Big Dog, é? O patrocinador aí, bora beber, Gordinho. Bora dançar, Gordinho. Jaciel também, Marques. De Tailândia. Comemorando aniversário aqui no Crocodilo. É muito aniversário, moleque. É pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente, pente. Traição é traição, romance é romance, amor é amor. Família Grill Mix também na. Traição é traição, romance é romance, amor é amor. E o lance é um. Olha a sequência do pente. China, sabe que o Patrese é o cara do... A Dani, a Erika, o Cristiano Batatinha apareceu também. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode crer, virou a nossa copa terra. Humildade é lixo, mas é renda pra ninguém. Eu vou bater meu chefe, eu te pegando. Bota R.A. Boutique no telão! R.A. Boutique! Do meu parceiro do empresário Anderson! A fraternização hoje foi bagulho doido. E hoje também é aniversário de Dieguinho. É o patinho mais famoso do Brasil. É a Duque Gol. Então toma. É bandido pra caralho e as novinha não resiste. É bandido pra caralho e as novinha pra caralho. É bandido pra caralho e as novinha pra caralho. E as novinha pra caralho e as novinha pra caralho. E as novinha pra caralho. Chegou no croco, todo garanhão. Mas mal ele sabe que perdeu. Pra quem, pra quem? Agora. Foi a mulher pra sapatão. A mulher pra sapatão. É do sapatão. A mulher pra sapatão. Trabalha, trabalha, trabalha. Essa tá especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Aí, japa do uísque. Dança, dança, dança, dança, dança. E dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, puxa nas costas, nas costas, nas costas. Radinho na cintura. Cintura. Olha o boné, boné. Boné pra trás, boné pra trás, boné pra trás. Rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebol Renatinha do Creu também. Tá no berço hoje. Parabéns, felicidades. Comemorando aqui no Gigante. Bora pra cima. Aí, DJ Guga, falando de amor pra vocês. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Vamos falar de amor, vamos falar de amor. Eu sou o cachorro que você não deu valor. Ei, oi, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Ei, oh, mozão, quer me chamar de cachorro, logo tu quer me arrastar. Fala a verdade, explana pra suas amigas. Fala a verdade, explana pra suas amigas. E o DJ Patrese é o cachorro da tua vida. E o DJ Patrese, tá doido, é? Da tua vida. E o DJ Patrese é o cachorro da tua vida. Aí, DJ Guga, falando de amor pra vocês. Lava! Just started now and bring this motherfucker down. E vai girar, vai girar. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. E aí, garçom Romário, tá faltando a água aqui, pai. Nada, quando olhei seu celular. Jogador Danilo. Alguém, esse é matador, meu irmão. E aí, Danilo? O Douglas de BH, o Marcinho Santos, o Emílio da S10 também tá na área. Te entreguei a minha vida e você ficar com meu coração. E aí, Ceará? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Anunciando nada. Eu vi da sua cara e vou. Você jurar me pedindo perdão. O quê? Pode chorar, pode sofrer. E nunca mais eu vou. DJ Patrese. Você. Como é que é? Pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. E toma, toma, caqueado no gingado, caqueado, vai. As vezes que te doida, as vezes que te doida, doida, as vezes que te doida, as vezes que te doida, doida, as vezes que te doida quando toma preparada. Renaldi também, o PDB do Barreiro, aqui com a gente. Um abraço, garoto. Bora, gente! Vai pra cima, meu irmão! E quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E vai botando bota, nela, vai! Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, filé da testa, dá ele! Entra, entra assim, sai molhar, agora. Nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar, entra assim, lá, lá, lá. É nesse vai e vem, entra nesse vai e vem, é nesse vai e vem, entra nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem, vem nesse vai e vem. Bruno Verdelho, o Juan também, da Ria Boutique, tá aqui com a gente, tudo junto e misturado. Você partiu meu coração. Esse pra todos não quero mais. Não servia pra você. Que de mão dadas não ia andar. Agora vejam só o jogo vir. de motel na parada. Provado. Como é que é? O desprezo e sou. Na poderosa superbis de Viseu. Paulo Henrique, Paulo Calado, Ricardo Mix e meu DJ. Santiago! E bem Macedo. DJ o carteiro, o Everton. E o Japona também na área. Preciso te entender. Já não sei o que você quer. Brigas com o meu coração. Sacode. Te diz que és minha paixão. E ganhei só uma ilusão. É aniversário do Japona hoje também. É muito aniversário. Que está presente quando eu te vi. Ai, Japona. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Eu sei que tu pensas que me tens nas mãos. Nas mãos. Você é a vida louca. Ser patricinha, eu quero algo sério, não brincadeirinhas. O Arzinha e o Patrick também na área. De tentar te mudar, ou tirar o pé. E aí, meu parceiro Giovanni da Nike, aqui no Gigante sempre. Grande abraço a você, sozinho, é o Lanzinho do Rai. O homem da chapa tá na parada. Tirar o pé dessa relação. Pensei que me amavas, mas na real é só outra. DJ Ivan Macedo, DJ Lendo, Lendo, Lendo, Lendo, Lendo. DJ Patrese. Tá aí, vou te as coisas pra me convencer que você tá bem, viu? Eu te conheci depois que a gente largou. Será onde é que arrumou todo esse ódio de mim? Agora eu tô aqui, no bar de cutela, abrindo cerveja com dente, tentando te passar pra frente. Quem der o modelo, porque você se bloqueou pra eu parar de chorar em cima da pedeia. Ela morreu pra lá. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Olha o Dieguinho! Mensagem e faz ligação se eu ver mais um rock doido, aniversário do Dieguinho. Sendo feliz, certeza que a minha vida vai dar pro. Meu parceiro Diego da Pedreira também. Me mata aqui, ó. Não. E aí, Bruno Verde? Virou rock doido, e a butina. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Que só manda mensagem e faz ligação se eu ver. Mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz. Certeza que a minha vida vai dar por um triz. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. O marca tijolão. O Reynold também, agora o DB. Aqui, tá na área, garoto. Ela abrindo o centro. Ó, até aqui, bebê. Fala comigo. E o açaí da hora. Açaí da hora. Fechadão aqui com o Croco. Sonhando uma rega. O pai do Patrão. Número. Adriano Abençoado. Na tela. Você é nosso parceiro. Apertar verdinha liga. Me fez uma dose pra mudar minha vida. Melhor que você tem pra ver. E o quê? Com inspiração e hoje para ela vem. Um empurrãozinho que falta. Ai, ai, ai, ai. Pra completar essa chamada. Tá na show! Janaína também, o Matatinha. Todo mundo aqui, ó. Tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou. DJ me diga assado. O importante que ao vivo você me chama de benzinho. O quê? Você tá recaída, tá ligando aí. Eu não tô nem aí. Se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo. Pra dançar! Oi, me responde. Você tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta. Diego Moreira, aquele abraço. Resposta. A Renatinha também que tá no berço, aquele abraço também. De quando respondi ao e-mail. O meu Igor bem... Neves também. Tá na área. Hoje é só. Fala nisso. Oi. Trevi Esportes. Fechado com o baile do Patrese. Joga trevo aí na tela, neném. E de vez em quando é a Trevo Esporte na parada. Sentimento seu nenhum. Te amo e você. Lembra a gente no começo. E aí? Da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Que é? Te amo e você nem. É a Trevo na parada, Trevo Esporte. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era antes. Beijo, beijo. Ah. É, tem coisas que a gente promete, mas não cumpre, né, gente? Bater na sua porta. Olha eu batendo e quebrando outra promessa. Olha assim, ó. Eu tentei não tocar mais no seu nome, mas de cada três palavras uma me... Patrese. Você é um problema que eu quero ter, mesmo sabendo que eu não consigo resolver. Vocês são lindos demais. Eu prometo que não vou te amar. Vamos lá. Essa promessa vou. Isso aí, ó. Sai do chapéu, velho, vai. Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem. Você acorda a bomba que eu aprendi a andar. Também. Mais uma. A garrafa precisa do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Como é que é? Igual eu preciso dele na minha vida. Mas quanto mais eu vou atrás, mais ele pisa. Então já que é assim, se por ele eu... Pauzinho Paturinho. Quem quiser. Pode escurinho ser doido. Também vai sofrer nessa. Bate e rouba. Eu quero, não me quer. Quem me quer, ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem eu quero não me quer. E aí? Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. DJ Patrese, lava! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. Assim comigo. Não faz, vai. Não me diga não. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. E aí, Matheus, do Maguari, tá aqui presente também. Assim, esse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pode, repole, mexe esse corpo comigo. Dance, lance nesse swing, vou contigo. Rodrigues, beijão pra você, mulher! Aqui do Patrese. Bora lá! Muito, olha lá, o Jurunas Garden, o açougue número 1 do bairro do Jurunas, do meu amigo empresário Netinho e o gerente Fabrício, e tá no telão do Croco, é o Jurunas Garden. Charmosa, o meu parceiro Olhão e a Deise Miranda, é a Penélope Charmosa sempre aqui no baile, no Croco. Então bora, assim ó. Às vezes eu te acho tão complicada, não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Bora, Giovanni! Segura, sua! E você está pensando? Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. E o quê? Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Como é que é? Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar. Conforta essa emoção. Vai! É pra recordar! Então vem mais uma! Caribe Show, baile do Patrese rolando! É o baile do Patrese! Patrese. Pra cima! E dance, dance, dance, dance! Drive! Drive! E eu? Eu me amarro todo dia, eu bebo certo com tua fantasia. Já patadinho! Não te troco por ninguém, não. Japa lanches agora, meu irmão! Segura o japa lanche na parada! É o sabor! E aí, japa? Como é que é? Ainda mais gostosa do Brasil. Ah, maluquinho, te comporta aí. Perdi você em minutos, me deixou tão só. Tu quer? Vai agoniar outro, engraçado. Não sei porquê. Dá isso pra ele. Ele já é doido, agora, tá mais doido ainda. Você quebrou. E me engraçado. Tão triste assim, sem ter você. E aí, Diego? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu. E aí, filha? Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu. Começa! Eu não sei por onde começar. O Fabrício também! Julinha, olha! Sene, seja minha galera comigo! Tudo junto e misturado! Eu sinto por você, me atinge o corpo todo. Não consigo mais se esquecer. Gilson Lanche! O melhor lanche da cidade é Gilson Lanche! Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. E o quê? Eu juro. Meu irmão, minha galera do Robson, lá do Robson. Vou te seguir por onde você for. Não vou te abandonar. Preciso. Aniversário do meu parceiro Tesha hoje. Parabéns, Tesha. É. Felicidade, maninho. Sucesso. Manda o Renato Reis e toda a galera aqui do Croco. Bora, Tesha, pra cima. Preciso. Tudo na conta dele, bora. Você. E o quê? Não acredito que não sinta mais nada. Tudo aquilo que vivemos foi um sonho. Olha quem achou um celular Samsung aí. Só entregar aqui no comando, tem recompensa. Fica só pra você. Celular Samsung, pai. Acho que tá difícil aí. Bora lá! Só lembrança que. Não, não! Não, não, não, meu amor. Não me deixe. O quê? Eu vi você em sonho. Em sonho. Vai dançar! Ontem eu te beijei no sonho. E aí, Ceará? Meu sonho. Vai, Diego, beleza? Sim. Diego da pedreira da mão, vamos. Vai, Diego! Mas nunca te humilhar. O brilhinho tá aí, é? O brilhinho do animal. Te segura! Poder te tocar sem sonho. O Anderson da CL, o Dino da CL também. Tô aqui, ó. Realizar. Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real. Nós estamos sempre acordando. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites. Pra quem pede! Você não deu valor no amor que ofereci a você. Vai dançando, vai. O meu coração. Manda aquele áudio, Dieguinho. Aquela mensagem. Na manha. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. E aí? O mais louco e lindo romance que já existiu. Você! Você brincou com os meus sentimentos. Neto, vai! Pra sempre amar, você me perdeu. O quê? O quê? Parceiro, quando a gente for lá ferrar, boneco, tá fumado, aí tem uns 10, um atrás do outro. Aquele grau, aquele bigode igual o teu pai dela, lindo de bonito. É a barbearia do boneco, como é que é? E o quê? Motel, mas só amanhã, hoje não. Galera da R.A. Boutique, tudo reunido ali. Organização da R.A. Boutique, sucesso total. Teve até Silvio Santos jogando dinheiro lá, pai. Pode crer. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do, machuca, is hand it to you in the latest trick. Well, my door is standing open. Security will wait back and laugh. J. Patrese. Se me fez acreditar. É o baile do Patrese. Que tudo era pra sempre amor. Vamos dançar! Que nunca ia se acabar. Vou sair pra te procurar. Mas não sei onde te encontrar. Você, amor, está ausente no meu peito. Gostei, Emílio. Bora, Emílio. Bagulho do Matrix vai tocar. DJ Espeto Brasil. E vou mixar com andar. Matrix é o som do futuro. Volta. Vem pra cá. Me abraçar. Ricardo! Velha guarda! Qual foi? E agora? Hoje me deu uma vontade louca. Meu parceiro Ricardo, esse moleque, gente boa, amigo particular do Patrão, assumido, diga só. Despintado, né? Céu azul, é, pode crer. Olhar no oceano, e segura. Sem medo nenhum, quero te prometer o que você quiser. Todo o meu amor, estrela guia, me carregue para onde for. DJ Patrão, o top DJ do Pará. Baile do Patrese. Mas não vai ser assim, se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que houver, venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor. Eita, de gás, de gás, de gás. Chegar. É uma atrás da outra, vai! Como é que é? Foi logo querendo você pra mim. Olha o baile! Olha o baile, vai! Não adianta mais me enganar. E o quê? A brincadeira vai parar aqui. O que é que tu quer, filha? Fala! Só! Só um pouquinho de você. É o que eu te peço. E agora? DJ Patrese. Filho, é tudo aquilo que eu sempre imaginei. E aí, chocolatinho? E com balsam, tocando forte no meu coração. O que vou fazer sem ter você comigo? E vai tocando, vai dançando, toca, toca, toca. Me apaixonei. E aí? Como um sonho bom. Não consigo mais te esquecer. Já falei. Eu. E aí, dois cambichas? Tudo. Mão do Magrão. Você sabe que eu também te quero. Tá comigo, eu dou. Por você me apaixonei. E segura. Me entregando a outra alguém. sentimentos. Mentiu, mirou só e não quer. Nosso amigo Luciano também é gerente da carroça. É o pai do maluquinho Luciano, irmão. Vamos nessa. Meu sentimento. O quê? Obviamente, Splash Banda. Patrese, Patrese. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, madrugada. Como é que é? E estava enganado, nós estamos lado a lado, no fã-clube, os empolgados da nave do som. Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando com emoção. Me dói a consciência de ver a consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. O Patrick, o Eric e o Jefinho também estão na área. Aquele abraço a vocês. Porque realmente foi sua opinião. Você se machucou. Porque simplesmente foi inconsequente na sua decisão. Meu parceiro Damião. E a galera da São Jorge também aqui, ó. Ao som do poderoso. O top DJ do Pará. Patrese. Desse pesadelo despertar. E agora? Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. Por um estranho sedutor, um homem cheio de malícia que não teve piedade. Se ligar! Dei meu mais lindo sentimento e em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Roubaste meus sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock. Vou. Como é que é? Vamos lá! Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso me esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor. O pai dele, Giovanni. De Belém. E aí, Gustavo? Como é que é? Sem coração. E aí? E eu te inspirei pra dançar. Aonde? Nessa festa. Uou, uou, uou. Você gostava. Uou, uou. E aí, Anderson, tocar uma canção legal. Vem pra mim, mas logo notei teu olhar. Crocodilo, Caribe. Banda. Hoje tem ponte, papai. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é imenso e verdadeiro. Te liga, vai. Só dessa vez. Pense em mim. Pense, verás. Não acabará. Não acaba não, vem mais uma, vem. Vai dançando.